Ela é diferente, mina chapa quente. Tira minha paz ao mesmo tempo, traz em dobro. Eu sou maloqueiro, gosto de dinheiro. Tô plantando no Spotify todo o meu topo. E ela é branquinha, pica as mina da Alemanha. Mas é brasileira, gosta de marihuana. Quando nós tá junto, fuma um quilo de planta. Quando tá por cima, fica louco e minha banha. Eu tô de uns anos, marchando na trajetória. Ela tá usando e na maré rema comigo. Coisas que eu amo, essa menina adora. E nós dois adora tudo que é proibido. Trancando no quarto, as paredes pega fogo. Ela pega fogo mais que o prédio inteiro. Eu vou ao limite do desejo do seu corpo. Ela desce e sobe por cima do maloqueiro. Que mina perfeita, perversa e tarada. Eu sou uma louca de quebrada, ela joga aba. Os tele poda mais na uma nada. Menina perfeita, perversa, tarada. Eu sou uma louca de quebrada e ela joga raba. Se eu sacar da quadrada, aí que ela paga. Que mina perfeita, e às vezes é surtada. Mas quando tira minha paz, ela tá de dobro. E tira ela de mim, eu fico sem nada. É o G-Beats no som. Menor caiu pelo rei na voz, yeah. Pega a visão, conexão.